conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 23º episódio. The Ganapas have taken over the asylum. Oh, medo. Desculpando o tiro. Não bebo álcool, senhora, não bebo álcool. Filha, tu estavas num estado, tu estavas-te a virar aqui a toda a gente, filha. Que mentirosa. Não é mentirosa, não me chamas mentirosas, nem me ofendas, porque eu não te estou a ofender. Tu estavas possuída. Olha, Pacheira, junta de mim, tos. Ah, isso é ameaça? Olha, tu para já, olha, para já não me tens que chamar Pacheira, porque eu sou Pacheira com muito orgulho, entendes? Mas a humildade é que cabe. Tu queres é uma indemnização. Ora, diz lá. Pois quer, vai trabalhar. Vai trabalhar, filha. Vai trabalhar. Porque a gente trabalha muito nas pedras desta rua, entendes? Além dos nossos convidados, nós é que somos convidados deles. Exatamente. Temos connosco a Maria João, a Sol e a Maria Rita. Portanto, isto finalmente é um programa com mulheres. Ai, a Filipa e a Filipa. Desculpa, olha para a Maria Rita. A Filipinha de Lencastre. Filipinha, que é a mãe da Maria Rita, que é a minha filha, portanto é a mãe da minha filha, portanto logo. E a minha pátria poça. Exato. E a minha mulher não, meteu. Não, mas sim, é um programa com 4, 5 gajas e gajas giras. Vocês exato. Estão em minoria. São 4 gajas. Não, gajas não, meninas. E portanto, olha, menina para mim é outra coisa. Para mim e portanto, eu sugeri agora um pequeno momento em que os 4 rapazes da mesa se calem um bocado e as senhoras falem escolham ganapas. Músicas, as ganapas escolham músicas e falem aí deste sítio maravilhoso onde estamos, que é aqui este Porto Sol sobre está a acabar, está a acabar. Com as areias do deserto. O que é que inspira? Com as areias do deserto. Maria Rita, queres escolher uma música? Como homem, obviamente, olhava e dizia logo apanhar o grilo. Para dizer, mas como acordou agora, não. Sol. Sol. Uma música. Queres escolher uma música? Podes escolher. Deixa-me pensar. Estamos no pôr do sol, escolhes tu. O sol, pôr do sol. Sol, pôr do sol, és tu. Sincero. Vamos retirar a pressão e continuar a conversar. Desmontam isto tudo. Não me preocupe. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Há umas músicas que ele foi a dar de nada e é um homem a gritar, aquele depois foi ao concerto. Ele só está a gritar. Quem? Idols. Tá a dizer, exato. Ele está tipo a dizer umas coisas aleatórias e está a gritar. Ai, que orgulho! Ai, que orgulho os Idols. E essa banda, só faltava ser DC Fontaine. Qual é a música? Qual é a música? Ah, mas é essa que tu queres ouvir? Não, essa é aquela ou eles gritam em todas ai, as músicas. Ouvir. Ai, não quero a pergunta, à Sol foi, tu gostas das músicas que os teus pais ouvem? Não. Da cena punk? Tarquin has a job, Mary Berry's got a job, so why don't you get a job? Well done, why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal, Mary Berry's got a medal, so why don't you get a medal? Well done, I'd rather cut my nose off. Tarquin has a degree, Mary Berry's got a degree, so why don't you get a degree? Well done! Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae, Mary Berry loves reggae, so why don't you like reggae? Well done! Why don't you watch football? Even Tarquin likes football, Trevor Nelson loves football, so why don't you watch football? O vovô Rammstein há 10, okay. 15, 20 anos. Isso, quase, mas os Idols, epá. Os Idols é uma coisa. O pai vai adorar quando ele ver isto. Né? Epá, vai. Escolhe bem, escolhe bem. Miguel, tu não escolhias. É um bocado estranho. Até escolher, temos as mãos. Olha para ti. Tá bem, músicas dos Rallies. Stripeiders? Não tenho as Ralph Tripeiders. Já ouviste os Ralph Stripeiders? Não, ainda tenho que se ouvir a Sharon Stone. Podes escolher o que não existe. Foi uma das poucas que eu conheci ao vivo. Só um paralelo e pipo de impossível. Espera aí, deixa-me escolher qual é que eu quero. Não vais conseguir pôr música, se calhar. Já estás a condicionar a garota, pá. Olha, vamos pôr aqui. Não vais, não consegues. Clicas na música e dá outra. Só passar de 5 minutos. Não, mas é num. Cliques na música, tu cliques numa playlist aleatória com o nome da música que tu queres. Aprende. Depois do nada aparece uma coisa qualquer. Tu andas desatualizado, claro. Depois a seguir escolhes. Mas olha, os filhos começam desde muito cedo a dar cabo do nosso algoritmo do Spotify. Ah, porque sim. A minha música mais ouvida no ano passado foi Boa Noite Sereias, da Rita Redshoes, que tem uma playlist. Mas é Rita Redshoes, não é mau. Discos perdidos. Mas qual é a banda? Foi gravada em Sabão. Banda? Música. Não, isso é o usuário. É uma banda ou uma banda? Faz a música é a altura é Rutbeek. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free when you're looking at me. I've never felt so happy. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know that melhor é que ela gosta de ler como a mãe, gosta de ler, não, gosta de ler como a mãe e gosta de tocar como o pai. Opa, já não toco mais ao pé dela. Tu és melhor a cantar? Não, tu és melhor a cantar. Estás bem? Não, és a única que diz que eu toco mal, não sei tocar guitarra. Sim, é só para te chatear. Mas eu acho que o que tu fazes melhor é escrever as letras. E a compor? Sim. E a compor? Sim. Opa! Não, não, isto é o fim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Com os pais que vocês de. Acho que esse tema de tecnologia. Olha, toca bem. Assim, é, pá, toca muito bem. Ah, também canta. Canto. Canta mais ou menos. Cantar mais ou menos. Mais ou menos. Cantar, o teu pai. Olha, toca bem. Eu gosto muito de música. É gira, escreve bem. Ela é claro que é gira, tem aqui assim também, é verdade. Sim, senhora, sai a mãezinha dela. É o paizinho. Sai a mãe e tira. Está a aldrabar, tu sabes, obviamente, deves receber. Está a ficar aldrabosa, está. Estás à vontade, aqui ninguém sabe cantar, a única pessoa que pode saber cantar é o Miguel. Exatamente, é o Miguel, exatamente. O único que pode cantar é o Miguel. O Jerónimo, não, assim. Eu não sei cantar nada. Vou lá, não sei nada de cor, nada. Mas o refrão sabes. Pronto. Não. Isto tinha que dizer. E continuava. Isto continuava. Cantar nem piu. Cantar não piu. Já está. Vá lá. Simen, se há coisa que eu tenho inveja na vida é de músicos. É a única profissão, arte ou desarte que tem. Vá lá. Mesmo músicos maus. Eu preferia ser um músico mau do que um bom agente de seguros. Se te der posso dar um conselho, vá por ti. Inventa. Descobre as tuas próprias melodias. É, tu para criares música, aprende para escreveres, não precisas mais de ninguém. És só tu e a tua. Olha, eu nunca aprendi música. Notas? Não, mas eu nunca aprendi música. Sim, eu sei. Eu sou autodidata. Já fiz 4 álbuns, acho que são 4 álbuns maravilhosos. Descobre-te a ti própria. Esquece a música. Isso é verdade, é um bom conselho. Tudo bem, descobre-te a ti própria. Faz. Inventa. Vamos fazer os cadernos do professor Jerónimo. Não, que é filosofia boa. É, pode. Não queres provar? Então não é, a minha filosofia não é boa. Descobre-te a ti própria. Vai. Mas é assim, sabes, um dos grandes problemas quando se tem muita coisa que se quer fazer é a dispersão. Que é. Ah, sim. Agora vou, porque para tudo é preciso do trabalho e tempo. É. Mas o que tu queres? Música dá muito trabalho. Escrever dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho. Como trabalho, talvez como hobby, mas como trabalho, acho que. Não é que eu não quisesse. Já percebi que. Já tens o mínimo dos mínimos. O mínimo dos mínimos teus. É o máximo do meu. Agora daí, diverte, faz, consegues, desenvolve-te a ti própria. E tu vais ver que vais conseguir, não te limites só àquilo que tu aprendeste, àquilo que tu sabes de cor e... Mas estás a ver aquilo? Isto é conversas com o David. O David também é um músico, era autodidata. Fazia a cena das bandas, que é juntar esses putos e uns puxam pelos outros. E isso é muito mais. Olha aqui, tens aqui o Miguel, O Miguel do Newton, dos Matarrados. Que é um excelente vocalista. Um excelente vocalista. Sim, com este dedo. Sozinho. Está a ser gravado. Um excelente vocalista de não saber cantar, mas pronto. Não é que está. Mas isto tudo faz parte. Mas sabe cantar, sabes? Mas sabe cantar. Ou seja, não é saber cantar. Sabe pôr a voz naquilo que é. Desculpa lá, eu vi naquele concerto e aí fiquei siderado. Espera aí, o gajo sabe cantar. Não lembro. Em guitarra não, o teu irmão em piano toca bem. Oh, dá-me licença que ela pode cantar, pode tocar uma música. Vá lá, vá lá. Está bem, está bem. Esta aqui não sei assim tão bem. Não interessa. Não interessa. Bem, há aqui uma parte que a nossa querida amiga, a Luna, mas enquanto me engana, é normal, mas ela vai continuar. Não está nada. Bora, vá, bora, continuemos. Bora lá, vá lá. Fugir de... Eu não vou fugir, vou só guardar. Como? Vou guardar. Mas ela é até rápida. Não guardo nada. Ah, faltou o Jerónimo. Desgraça. Agora para a desgraça. Conta lá a tua escolha de música irlandesa. Não. Fala em música, olha, uma descoberta dos anos 60, da Etiópia. Tenham calma. Anda aqui tudo um bocado churumbático, trifásico, patagénico, obtuso. Ó Miguel. Caros ouvintes. 75. Caros ouvintes, hoje estamos aqui. Não! Tira lá isto que vamos gravar mais um programa. Eu quero mostrar uma coisa da Etiópia. Ah, não! O programa vai ser gravado a jantar. Isso não é meu, nem fui eu. Isso é que tem piada. E agora vamos falar sobre. Que bom ter amigos, não é verdade? É, amigos. À mesa, não é? À mesa. E obrigado aos nossos. Não é só à mesa, não é só à mesa. Que bom é ter amigos, pá. À mesa é um bom sítio para ter amigos. Hoje até podemos esquecer de falar de música, mas podemos falar de música. You Got a Friend, que é uma música do... Quais é que foi as músicas que tiveste ali a tocar enquanto eu estava ali no churrasco? Sim, mas já lá vamos. Mas é tão bom ter amigos, não é? é tão bom a gente compartilhar momentos entre todos. Mas se tu é muito bom ter amigos, amigos, mas ter um pãozinho para roer não é, sim, não é pior. Sim, e olhares para o Covid, vês o copo nem cheio, também é muito bom. Quer dizer, se fosse para falar de música, então a gente falava. Para ter amigos, ninguém fala. Agora, por acaso, gostei. Muito obrigado pela ajuda. Alguém quer falar sobre ter amigos? Não. Eu quero. Eu gosto muito dos amigos que tenho. Olha, gosto de vocês. Pronto. Olha, pronto, agora acabou-se. Também vos adoro. Que fofos. Acho engraçado eu ouvir e sentir-me quase que me penetra e de repente, ao fim de X anos, começar a sentir esta cidade como segunda casa. Não é primeira, mas segunda casa. Explica-me essa parte. Sabes que eu conheci-te há um ano no aniversário do Pelejão. Foi naquele dia que conheci. Sim. Não vais dizer a minha idade, não é? Não. Nos 30 e poucos. Tu, os teus 18, 25. Não, também não exageres. Vá, 30 e poucos. Está bem. Os 18 eram fixos. Mas era um caso. Só nessa altura, a gente extremamente simpática e. Ah, e carinhosa da tua parte. Coisa que aflita. Oh, o Miguel Newton vai morrer em direto, engasgado. Não morre, não, com dois enfermeiros. Aqui não. Aqui não, cá dois enfermeiros. Fazemos já aquela manobra. Não, andávamos aí pela ribação. Acontece não, a mais fácil. Eu posso fazer aquela manobra. Como é que chama? Heimlich. Vamos fazer uma manobra Heimlich em direto na Rádio Cova da Beira. Acontece a mesma coisa que a Filipa. Não deixamos morrer ninguém ao vivo. Eu quando conheci a Filipa. Ao vivo, não. A Filipa, a mãe da Maria, da Maria Rita, quando eu fui ver um filme de mim. Não me lembro. Lembro, não foi? Foi sim, na Cinemateca. Na Cinemateca. Isto parece que é uma história. Hoje são as meninas, as que é. Primeiro, a Maria João que eu ninguém sabe. Com licença, a Maria João que ninguém sabe. Que é a esponja do. É a esponja do Miguel Newton e que nos acompanha em todos os programas. É verdade. E que ninguém sabe que ela existe. Ninguém contigo. É a força na sombra. Sim, faz as filmagens, as fotografias. Já soube o 25 de Abril, não é a esponja, é a minha companheira. Companheira, qual esponja? Eu estava a dizer esponja. Pronto. Hoje, a minha camarada, pá. Exatamente. Camarada é bom. E a nossa amiga. A nossa camarada. Amiga. Camarada Maria João. Camarada Miguel, camarada Filipa. Então não há nada para mim. Outra vez. Às vossas camaradas. Tens o copo. Tens o David também. Tenho o copo, está aí vazio. O David também é importante, às vossas camaradas. Ah, peraí. Achas que isto é alguma coisa... Mas vais pelo todo em... Deita mais um bocadinho. É indiferente à... Deita mais um bocadinho. Olha, pode. Pronto. Maria João. Bem, olha, vou acabar. A nossa grande amiga e digo-lhes mais, está sempre por trás destas nossas conversas de tabuleiro, que ela é aquela. É a grande. Como diria, tem um bocadinho de bom senso. Nós não temos bom senso para isto. Equilíbrio. Maria João. A Maria João é hoje que vai escolher a primeira música. Discos perdidos. Quem? Diz. Pode ser qualquer uma. Der minha vunte. Que é para toda a gente não querer ouvir o programa. Voltamos ao francês. O que é isso? Isto é tudo no teu telefone. É uma banda. We'll be right back. Der dia volonté. Quer dizer o que é em português? Do cap a, a última vontade. Pronto, é isso. Vontade? Ah, vontade. Volonté. Volonté. Ah, volonté. Ou volonté. Volonté do foron. Der a última vontade. O também gosta. Está bem. É um menor do Jerónimo. Não é um Jerónimo perder a vontade de falar. Há de haver o acontecimento. Uma preocupação maior. Não, desculpa, não é bem assim. Alguma catástrofe. Algum mal ao mundo. Não, está bem, pronto. Aqui um bocado de calma. Não, mas eu tinha ficado, agora diz lá. Parei pelo. Maria João escolheu a primeira música. Ele está a comer, agora está a comer, vá. Não. Estás baralhado, ele está a comer mais. Eu estava, era completamente desnorteado de todos, porque vocês não eram capazes de. Até estamos aqui, é uma oportunidade única de falar com raparigas bonitas. São vocês. Porque lá em Valverde não há. Em Valverde, é raparigas de Valverde. São todos os gajos do Benfica. São não binárias. Em Valverde é tudo não binário. Tem bigode. Não é, filha? Não estou certa. Como é que bigode? É agora isso? Praticamente. Mulheres com bigode são não binárias. Luna, consegues explicar-nos? Praticamente. Não vai explicar lá como é que é. Oh, Jerónimo, talvez a gente tenha alguma coisa a aprender com a Luna e a Sol, que têm exatamente quantos anos? 15 e 10. Vamos ao século XXI. E para aprenderes, finalmente, o que é uma pessoa não binária? Eu só sei que apareceu um TikTok uma vez. Que era. TikTok. Era trans e não binária. Agora, não tinha trans bigode, mãe. Uma pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica com nenhum sexo, nem com masculino nem com feminino. Então, ou então com os dois. Então isso é multibilionário. Uma velhota da aldeia com bigode. É o quê? Uma não binária. Não se identifica nem com um homem, nem com outro. Lá, uma velhota da aldeia que não faz o bigode. Vista, Jerónimo, já aprendeste alguma coisinha hoje? Posso saber o que é uma pessoa não binária? Neste momento o cérebro do Jerónimo está a fazer um. Está a processar o. Sabias o que era uma pessoa não binária? Sabias? Não sabes do que é que estamos a falar. Mas isso é normal que eu também não. Porque nem me interessa. Nem me interessa. Mas tu está à frente. Mas isto é uma ideia muito à frente, muito interessante. Isto é pior que o broche nas conversas da aula disso. Que é o definir. Tivemos que definir o género, é uma. Quando fazes a história clínica de um doente, tens que definir o género, não é? Então tivemos que atribuir um género, então vamos atualizar isto. Como é que é o programa? Vamos atribuir o género. Quantos géneros existem? 52 géneros. 52 géneros de sexualidade? Então, epá, esquece, é masculino e feminino, toda a gente sabe. E outro. Pronto. O outro engloba todos. Engloba os outros 50. Pronto. 52. Mas géneros é o quê? Como é que é possível ser binários, 52? Binários, transexual, 52, transexual, 52 combinações. Já não é possível. Já não é possível. Não é sexualidade. Isto é tara. Isto é a minha ignorância. Isto é segmentar. Sexual, eu acho que o mais importante não são os rótulos, são aquilo que as palavras significam. Vocês não têm de decorar as palavras todas. Muito bem. É isso mesmo. E nem havia de ter rótulos. Não sei o que é que estás a dizer. A não ser este vinho que estamos a beber. Não, mas faz com que as pessoas. Exatamente. Se não tivesse rótulo, sabias o que é. Os rótulos fazem com que as pessoas é bom ou sintam mal? Que são é parte de alguma coisa. Isso também se pode levar para o género, não é? Discos perdidos. A oportunidade que temos de estar a fazer um choque de gerações, não necessariamente. Claro. Que é como é que as gerações passam músicas umas às outras. Claro. É completamente diferente. Porque há uma coisa dupla que é. Há pais que querem pôr os filhos a ouvir Pink Floyd desde o bebê. Esse tipo, as músicas que eu ouvia quando era. Isso não, esse é. Eu acho que tem que ser um processo mútuo. Estás a ver? Claro. Há coisas que coincidem. Ali que ali, o Arctic Monkeys. O que eu acho interessante é. Nós mostrarmos músicas que gostávamos que os nossos filhos gostassem. Isso não é crime nenhum. E eles podem não gostar, que é o que acontece a maior parte das vezes. Mas, sobretudo, ter uma vanguarda de conhecimento da nova música que se faz, que é deles. Epá, depois também temos o direito de gostar ou não gostar. Não somos obrigados a gostar. O que é engraçado é que há muitas. É mais fácil.

Black Moon Rising. De? Já passaram... Muito bom. Dos de quem? Black Pumas. Eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas está bem. Se é pá possível, hein? Para escolher uma música. Pronto, eu tinha pensado numa música para o programa de música irlandesa, mas agora vou escolher uma música de uma mulher que eu adoro, é a minha heroína, que é a Patti Smith. A heroína? Heroína e Patti Smith? Na mesma frase? Heroína. Branca. Qual é a música? Olha, pode ser uma pessoa uma binária qualquer. Que é uma mulher com bigode. Qual é que é a música? Uma qualquer boa. Pode ser o Free Money. Every night before I go to sleep, find a ticket win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby. Then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Aquela rapaziada da minha terra dizia assim: epá, e gosta de Pink Floyd? Stalingrados e por aí afora. É e vi para os velhos: vocês gostam de Virgílio Faleiro, pá? Maria Rita, escolhe lá uma música. É como não, neste momento não podes dizer qual. Olha aqui, fala que tu queres dizer. Aponta, aponta, Maria. Maria Rita vai escolher Plasmatics. Butcher Baby. You, baby, they're gonna put you away. It is so sick. Put your baby dressed up in red. Put your baby mess in your head. Put your baby gone at night. Put your baby turn on the light. Oh yeah. Oh! Olhar para ti. Pois está. A pensar que de merda. Ou só. Só discreta. Mas tu é que lhe puseste à frente em menta. Eu queria um. Olha, ela dá as pulinhas. Ela está a curtir. Está a gostar. Está a gostar. Olha. Toma. Então, Eu nasci em Valverde. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.